251, grato, bom serviço, bom ano. Tinha que dar Tatiana, vai prosseguir que decolagem comprou a Nordeste. Só para informação, a aeronave que vai decolar vai cumprir o perfil da saída pública com curva pela esquerda. Mantenha-se a 500 pés sem interferir com a estola 028, ok? E LS 5595. Ciente, passando Duna, completa a aproximação final ILS, torre 118-95. Bom dia. Bom dia. Guardião 06, prossiga. Sim, 5595 ILS. 5595. Reporte solo controlado, corrigindo. Reporte de fogo baixado e travado, vento 120 graus, 15 nós. Vai reportar baixado e travado. Xenem 326, desce e mantém 2000 redução, 1970 nós, livre LS. 2000 reduzindo, 6326. Controle de trabalhador, boa tarde, vou dar bem patrão, cruzado 165, parando a 50, cliente da Rodão. O número 48, acendo identificação, voa Duna, desce 3000 pés, 1012 no altímetro. 32, voa Duna, 3000 pés, vou dar bem patrão. Pelo Papa Vinto, correto, parte da ADI, com quanto a bordo? 06, chamador 1895, acionamento da decolagem 1012, Papa Vinto, por viagem até o regresso. Que tal, Charlie? É o Torre Salvador? O Yankee Delta Charlie é a Torre Salvador? Baixar travado, 5595. 5595, pouso autorizado, cabeceiro 10, vento 120 graus, 1629. Apenas para informação de tráfego, à sua esquerda temos um helicóptero fazendo sobrevoo sobre a cidade de Lauro de Freitas. Não vai interferir com a sua aproximação, de livre pouso. Livre pouso no zero. Trip, livre destaque, pátio, índio, alvo, ponte esquerda, 1895, 2012, tem uma boa viagem, Trip. Entendeu, pátio, índia e alfa, pátio, índia e alfa, e 1895 no ponto esquerda, 494.